instante ando bem arrumado. Meu motorista me leva no meu carro importado. Saio tão cedo que meu filho está dormindo. Chego tão tarde que meu filho já voltou a dormir. Meu pensamento, o tempo é um relógio pequeno. Reuniões, negócios a todo momento. Beijar a minha esposa, não tenho tempo. Porque não tenho tempo pra curtir esses momentos. Sinceramente, meu tempo já não dá pra nada. Queria 25 horas trabalhar de madrugada. Se sobrar um tempinho eu vou estudar. Eu quero ler um jornal, preciso me informar. Sou um homem de negócios, perder tempo com besteiras eu não posso. Já falei que eu não quero ir pra igreja. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Voa, o tempo voa. Voa, voa, o tempo voa. Voa, meu celular não para de tocar. Vou no litoral, não tenho tempo para um banho de mar. Pois na vida o que importa é o sucesso. Se precisarem de mim, pegue o cartão de crédito. Ouvi falar da vinda de Jesus Cristo. Como pode esse povo perder tempo com isso? Eu não. Meu nome é trabalho, atitude, bom negócio. Um cheque assinado. Os meus pais estão no melhor asilo. Estão em boas mãos, por isso estou tranquilo. Já faz uns 5 anos que eu não vou visitar. Mas eu mando muita grana pra lá. Não sei o nome da empregada nem do motorista. Mas acelera na pista, pois tem uma entrevista. Não tive tempo de ver meu filho jogando bola. Também não sei como é que vai a nota na escola. Se for menos de 9, tá no sal. Corto a mesada mensal, 500 pau. E nem recebe o presente de Natal. Que aliás, infelizmente, estarei ausente. Ações na bolsa estão em alta daqui pra frente. Fui convidado pra igreja, mas não tenho tempo. Que saudades do tempo que eu tinha tempo. Eu sou um homem de negócios. Perder tempo com besteiras, eu não posso. Não, já disse que não tenho tempo. Já falei pra você que eu não tenho tempo. Voa, o tempo voa. Voa, voa. O tempo voa, voa. Você sabe, eu sou um homem ocupado. Quanto mais eu trabalho, maior é o meu salário. Ando pelas ruas no meu carro importado. Vidros abertos e o sinal tá fechado. Olho pro lado, é um assalto. Pegaram minha carteira, meu relógio de ouro. Meu sangue tá escorrendo no meu banco de couro. Nessas horas eu começo a pensar no tempo que eu podia gastar no lado oscilar. Podia ter jogado um videogame com meu filho. Podia ter tratado minha esposa com carinho. Deixei pra trás as coisas importantes da vida. Não tive tempo pra Deus, quanto menos família. Tem mais valor no que é terreno e passageiro. Nem mesmo tive tempo pra gastar o meu dinheiro. Não dei tempo pra Deus, agora estou aqui. Será que Deus vai ter um tempo pra me ouvir? É, guerreiro, essa é a realidade da vida. Muitos morrem sem conhecer a Cristo porque só tem tempo para os seus próprios interesses. Dinheiro não é tudo, pois não compra a salvação. A cura de um câncer, irmão, não se paga com cifrão. O tempo não para, irmão, preste atenção no que eu digo. Ainda é tempo de recuperar o tempo perdido. A prioridade da vida não é ganhar dinheiro. O amor à riqueza te faz um prisioneiro. Do que adianta ter poder e perder a paz? Dinheiro não substitui a presença de um pai. Conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Já não dá mais prioridade, tempo pra família. Tá tudo errado e os valores estão tudo invertido. A cada dia a ganância vai te possuindo. A Bíblia diz, irmão, não junte na terra a riqueza. O ladrão rouba, a traça vem. Disso tenha certeza. O que te resta no momento é o arrependimento. Abomine de sua vida os velhos pensamentos. O tempo voa, a vida passa, a gente nem percebe. Os momentos são únicos, eles não retrocedem. Sua família necessita de sua presença. Erga a cabeça, vamos junto com Deus que compensa. Voa, o tempo voa. Voa, voa, o tempo voa.